uma vontade que quer matar. Diz-me que eu sou tudo o que tu queres, que eu faço tudo o que tu quiseres, para nos perdermos sem pensar. Uma última vez, com o teu corpo contra o meu. Uma última vez, fazemos do meu quarto o céu. Uma última vez, deixa-me tocar tu. Esta vez no fallaré. En el olvido no se quedará tu voz, ni tus latidos quemarán mi corazón. Tenemos tiempo pero mala suerte, y siete besos que nos dicen algo. Tenemos tiempo pero mala suerte, será la última vez que yo te canto. Dime que soy todo que tú quieres, que pasa todo que tú quieres. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Então, como sempre, o programa do Telefone Toca vai para o ar das 10 às 12h30 com o melhor da música portuguesa. Fique connosco, somos a boa companhia. Um ótimo domingo para si. Também, desde já, um muito obrigado ao Sr. Fortes com o seu Cantar do Galo. Nós estamos aqui para levar então o melhor da música portuguesa e também as suas mensagens. Para isso haverá um só número de telefone, como vem sendo habitual, é o 0238 434800. A boa música está à sua espera. Fique connosco, somos a boa companhia. Estamos com a voz de quem? De Micael Carreira, com a sua última música, que tem por título Última Vez. Ele canta em duo com Gonzalo Hermida, um nosso amigo espanhol, assim, assim mesmo. Vamos continuar com uma grande voz, uma das grandes vozes, uma voz feminina. Ela ainda é jovem, mas já tem muito, muito talento. Tudo como o seu pai. Ela chama-se Bárbara Bandeira e ela vai nos interpretar o tema Carro. Nunca precisei, não pedi que tu me desses tudo, nem quase tudo. Mãe, fiz de ti dono do meu futuro. Nunca quis um restaurante caro, e se quiser sou eu que pago. Eu não fiz de ti nenhum culpado, mas se era para te ter avisado, queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Quando te escutei que só por te ter eu era um sortudo, disseste tudo. Eu nunca fui ninguém, sou gota d'água no teu sobretudo. Ah, e se não dá, então há que assumir, já não dá não. Eu já não vou remar, eu já não vou guiar contra a mão. Se aquela que dava cá os tempos para mim já não tá não. Aquela que dava cá aos tempos para mim já não está, não. Se não tens a noção, por ti eu circulava às 8 nem se 19. Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio. Eu mergulhava à noite no guincho mesmo quando chove. Eu entrava no carro, mas querida, não tens a noção, que por ti eu circulava às 8 nem se 19. Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio. Eu mergulhava à noite no guincho mesmo quando chove. Eu entrava e te pegasses no carro, batisses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Queria que te pegasses no carro, batisses à porta. Nunca quis um restaurante caro. E se quisesse, sou eu que pago. Música fresca. Não senti nenhum culpado. Mas se era para te ter avisado. É assim a nossa música, a música portuguesa, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, no 96.2 é a frequência onde você pode ouvir, ou então via net. Agora continuamos com um jovem, jovem talento. Ele tem por, a música tem por título Mentiroso, nada disso. Gabriel Alves. Hoje eu pensei tanto em você e saí de casa pra esquecer. Me joguei nos braços de uma gente estranha que nem sei. Sempre digo que tá tudo bem, mas eu confesso que menti. Você mente quando disse que eu estava bem melhor. Na verdade eu tô pior. Me perdi no nosso jogo vicioso. Muitas bocas pra esquecer, mas só a minha cabeça dá um nó. Eu confesso, sou Gabriel Alves aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Estamos aqui para levar o melhor da música portuguesa para si que está aí desse lado. E agora vem João. Menti, se disse que ia para a noite sem ti. Quero dançar, mas não quero sair daqui. Só estou a imaginar tu a dançar para mim. Tu sabes que eu menti, tu sabes que eu menti. Se disse que ia para a noite sem ti. Quero dançar, mas não quero sair daqui. Só estou a imaginar tu a dançar para mim. Tu sabes que eu menti, tu sabes que eu menti. Por não te sentir no teu quarto fechado, deixas-me sair, deixas-me voltar para ti. Ficamos bem naquela pista tão longe daqui. Já não há festa que exista sem te ver sorrir. Tu és a luz na minha vista, não há razão para estar triste, mas tu sabes que menti. Se disse que ia para a noite sem ti. Quero dançar, mas não quero sair daqui. Só estou a imaginar tu a dançar para mim. Tu sabes que eu menti, tu sabes que eu menti. Se disse que ia para a noite sem ti. Quero dançar, mas não quero sair daqui. Só estou a imaginar tu a dançar para mim. Tu sabes que eu menti, tu sabes que eu menti. Em desistir, mas eu penso depois e não desisto de ti. Se estivermos os dois, a festa faz aqui. Música diferente aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Vocês podem continuar a telefonar para o 0238-43-4800. Vamos lá, António Zambujo com o tema Go. Nas cordas e lá fora a vida, hordas avenida fora. Eu em cacos no tapete que ó, e lá fora o sino a dar a hora. Airam nuvens de algodão. É desaforo, é provocação. É assim sair que eu vou num fundo sem fim. E é sem estar aqui que eu estou num mundo sem mim. Talvez a estátua do jardim se compadeça de mim. Bailam os tendais na brisa do verão e a rotunda no rotundo vai e vem. Cantam pardais sua alegre canção, esvoaçando em ofensivo desdém. Pairam nuvens de algodão. sem fim. A conta deixa de mim e assim sair eu vou no fundo sem fim e é sem estar aqui que eu estou no mundo sem mim. Se conta deixa de mim. Então, simplesmente o título com António Zambujo e esta música fará parte do seu próximo álbum que vai sair daqui a uns dias. Agora continuamos com mais uma novidade. Ele chama-se Wes. Deixa-me em paz. Vamos lá, deixá-lo em paz. Uso como ferramenta para te esquecer. Tento diluir a minha dor nas memórias. Eu que carrego o karma de ser um eterno poeta. Um portador de sentimentos. Um fragmento de uma culpa imperdoável. Deixa-me em paz. E se for para discutir ou para me insultar, então prefiro perder-te até tu te lembrares de como eras para mim quando eu te conheci. Olha para o espelho e diz que és alguém igual a ti. E se for para estás com outros e nem te lembrares, ou estás a construir um feeling para te afastares, acho que não vale a pena, eu fico por aqui. Olha para o espelho e diz que és alguém igual a ti. Se for para sofrer, deixa-me em paz. Sério, respeito. Sei que a culpa é do cabrão que deixou feridas no teu peito. Nunca fui de entregar feelings, mas aqueles que eu tinha odeio. Antes do tempo em que me apaixonar por ti virou defeito. Queres saber o que é perfeito? Então não me procures mais. Talvez um dia aceite, nunca vamos ser iguais. Tanta make it cut, já nem és tu quando sais. Eles sentam em restaurantes, eu posto na casa dos meus pais. Mas talvez não seja o bode dos teus sonhos. Mas ouve bem, vais ver que eu sou o bode dos teus sonhos. Tenta esquecer os maus momentos e recordar-te nos bons. Mas essa vai perder cor quando mudaste os teus tons. Tu sempre vistes com os meus olhos e ias amar-te mais. Para que discutir? Não vou mudar-te mais. Tu és a parte mais sensível do meu corpo. Noutro corpo, isso é louco. Tira a roupa, eu vou contar-te mais. E se for para estás com outros e nem te lembrares, ou estás a construir um feeling para te afastares, acho que não vale a pena, eu fico por aqui. Olha para o espelho e diz que és alguém igual a ti. Se for para sofrer, deixa-me em paz. Sinto o seu dom, maybe deixar-te deixar-me a mim. Eu sei que a chama não chama, mas fuck, baby. Não há feeling, só fuck, lately, não quero acabar assim. Tô no talks, no topic do mal, baby. Eu sinto o seu dom, maybe deixar-te deixar-me a mim. Eu sei que a chama não chama, mas fuck, baby. Não há feeling, só fuck, lately, não quero acabar assim. Yeah, yeah, yeah. Se for para sofrer, deixa-me em paz. Escuta do programa do Telefone Toca, não é? E já temos aqui o nosso amigo. já está aqui aos momentos, mas agora já tem muito aberto. Aos momentos, não sei, mas. Non, je regardais si ton micro était bien ouvert, parce que je vois pas la petite lumière, c'est pour ça. Oui, oui, si, si, si, tout est bien ouvert. Eh bien, écoute, bonjour à tous, bonjour à... Bonjour, Lionel. Bonjour. Voilà, c'est en cette journée de décalage horaire, voilà, il fait pas très beau, il pleut. Il fait pas froid, il fait 13-14, mais bon... Ouais, c'est... C'est limite. Ouais, faut allumer le chauffage presque. Hein. Ah oui, sinon il fait humide là, dans les maisons. Voilà. Changement d'horaire, voilà, n'oubliez pas. Bon, maintenant tout se fait automatiquement. Pourquoi pas, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce changement d'horaire qui, au départ, a été initié pour faire des économies d'énergie. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu ce changement d'horaire. Aujourd'hui, il y a une rivalité entre les pays d'Europe. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à changer d'horaire. Ceux du Nord veulent garder l'horaire d'hiver. Ceux du Sud veulent garder l'horaire d'été. Et du coup, on en est toujours au même point et on change tout le temps d'horaire tous les 6 mois. Donc voilà. Si... C'est un peu pas... Ça perturbe un petit peu la vie, surtout des enfants, je crois. Ouais, ça perturbe aussi. Moi, j'écoutais une émission il y a 2 jours. J'écoutais une émission, ça ne perturbe pas que ça. Ça perturbe aussi toute la production animalière. Par exemple, les vaches, etc. Pour la traite du lait. Eh bien, en fait, le fait de décaler d'une heure, alors, c'est pas un grand bouleversement, mais pendant quelques jours, elles produisent moins. Et c'est pareil. Enfin, a priori, le fait de décaler comme ça le moment où tu vas traire, etc., ça peut avoir des incidences aussi sur les animaux, et voilà. En tout cas, donnez-nous votre avis, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous perturbe, ce changement d'horaire, et qu'est-ce que vous en pensez finalement? Nous, ici, on a de la musique à vous offrir, hein. Exactement. Et vamos ouvrir Georges Freyle. Georges Freyle, qui sera parmi nous? Allez, on aura changé d'horaire, on sera à l'horaire d'été d'ici là. Ce sera le 13 avril 2024, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, avec ses musiciens, un grand concert organisé par Radio Arc-en-Ciel le 13 avril. En tout cas, il y a d'autres fêtes qui se préparent déjà. Hein. Oui, le 18 novembre. Ouais, c'est ça, tout proche. C'est dans un peu moins d'un mois, dans 3 semaines, 18 novembre, soirée rouge que j'avais organisée par Radio Arc-en-Ciel avec l'artiste Mike Degait. Et puis le bal sera animé par Johnny Verzia, un duo à venir découvrir pour la première fois sur Orléans. Donc soirée rouge avec plusieurs groupes qui vont participer. Vous pouvez également participer. Ah, c'est mieux là. Je sais pas ce que c'était, mais c'est. mais voilà. Du coup, vous pouvez également participer avec les groupes sur cette soirée dansante. C'est vraiment une soirée dansante avec des danses de tout type de danse. On va passer du folklore au populaire, au voilà. Donc le 18 novembre prochain, l'entrée est de seulement 10 €. Voilà, à Salle Montition, le lieu vous connaissez, c'est un lieu mythique ici sur Orléans pour toutes les soirées portugaises, la Salle Montition à Saint-Jean-Blanc. En attendant, on continue avec Georges Freyre. Uma quimera de alguém que levanta a mão, um forte abraço que me leva ao meu passar, uma voz alta que revela uma alegria, uma ternura no olhar tão delicado que me prende ao leito amado, tão feliz sou nesse dia. Voltei, voltei, nunca te esqueci. Oh, terra amada, constantemente sonhada, humildade onde nasci. Que a minha mente é tipo. Ai, como é lindo ver atrás dos teus lados, passar nas ruas onde a infância ficou, e reviver aqueles meus primeiros passos, que da vida são pedaços do passado que voltou. Ai, como é triste novamente a despedida, porque te adoro e tanto amor em ti plantei. sei. Adeus ao terra, vou caminho da vida. Adeus gente tão querida, e para o ano voltarei. J'ai réécouté cet album, je crois que c'est un de mes préférés. C'est l'album en fond rose, A Portuguesa Mais Linda. Il y a plein de grands succès sur cet album de George Frayd. Mais c'est toujours agréable d'écouter George Frayd. Ouais, mais je trouve que cet album-là particulièrement, c'est vraiment typique d'une année, je sais pas, bon, voilà, bon, ben voilà. Je sais pas, non, mais il y a des bonnes énergies sur la. Ouais, je sais pas, ouais, il y a des bons titres, et celui-ci, c'est un titre que j'ai découvert, redécouvert, parce que, et je trouve bien cette chanson, mais il y en a d'autres, hein. Et on va pouvoir l'applaudir, en plus, bientôt. Ah ouais, bientôt, le 13 avril. Il faut encore attendre un petit peu, mais le temps passe vite. Et les gens, ils peuvent déjà réserver, peuvent déjà réserver. Pour ça, il faut aller sur notre site. Ouais, ou appeler ici durant la semaine au 02 38 43 50 09. Une autre petite information. Vous connaissez tous Florent Amigo qui œuvre également pour Radio Arc-en-Ciel de chez lui, de loin, toute cette partie on va dire numérique. Et depuis hier sur Facebook, vous pouvez écouter en direct les émissions de Radio Arc-en-Ciel. Donc là, ce matin, ouais, j'ai tombé sur ça. Exactement. Voilà, ce matin, l'émission est directement. Vous pouvez écouter en direct aussi sur Facebook. Alors bien sûr sur le site de Radio Arc-en-Ciel, mais également sur Facebook. Donc voilà, merci Florent. On lui fait un coucou et voilà. Je regardais tout à l'heure également sur les informations. Tu sais que je pense que ça va très probablement venir jusqu'à nous, à mon sens, dans un peu moins de un quart d'heure. Je sais pas si tu connais. Ah non, c'est Orléans La Source. Attends, je confonds. Il y a la démolition d'un grand immeuble qui va avoir lieu. Je sais pas si tu la tour T17. Oui, je crois que c'est Orléans La Source. Donc non, ça va pas venir jusqu'à nous. Mais c'est un grand immeuble très très connu du paysage orléanais. Et elle va être démolie. Donc il y a déjà eu 30 000 trous pour 800 kilos d'explosifs qui vont. Ça va faire beaucoup de poussière. Alors heureusement il pleut, je pense que la poussière elle va tomber, mais sinon la poussière va faire que ça va assombrir un peu le paysage orléanais. Voilà. On continue, je sais pas ce qu'on écoute. On voit ça tous les jours à la télé, malheureusement, maintenant.

Ivete Sangalo aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris com o tema Saia. Ah, je vais en profiter pour faire un petit coucou à Donna Esperança, à Señora Esperança, qui vient de m'appeler. Elle nous écoute tous les jours, tous les dimanches. Donc, c'est une fidèle auditrice depuis de longues, longues, longues années. Moi, je me souviens d'elle déjà. J'étais Je veux même pas dire l'époque. Ça va me vieillir. Mais en tout cas, on lui fait un gros bisou à Señora Esperança parce que c'est une auditrice très, très fidèle. Et donc un très très bon dimanche à elle. Voilà. On va continuer avec Mario Mendonça. Vamos lá. No seu jogo você faz de bobo quem confia em você. Tenho dó de quem não te conhece e se deixa envolver. Nem sempre as coisas são do jeito que quiser. Você é tudo isso, meu bem. Não vai fazer de mim o que bem entender. Agora você vai me conhecer. Você faz de bobo quem confia em você. No seu jogo você faz de bobo quem confia em você. C'est Frédéric François, c'est ça? Je crois que c'est la bonne. Ah, ok. Eh bien, on va écouter Frédéric François. Et cette chanson Frédéric François nous a été demandée de Monsieur Fernando Montero de Saint-Nil-le-Tel pour Lucie Martin, en lui souhaitant un très très bon rétablissement. Frédéric François, faut dire je t'aime à ceux que l'on aime. À quelqu'un qui espère et qui attend un ami. A changer de rue. Le temps est un voleur, un des amours, un sablier sans cœur. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps. Je pense à ma mère que j'aurais dû aimer comme une prière. Et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour. Qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants.

neanche neanche neri. Ai, mi puoi tutto qua me mi sei che cosa. Ai. Falei contigo, eu assumo. Tu foste embora, eu entendo. Mas ficou tanto amor. Estou meio sem planos. Preciso ouvir, ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. Que não foi desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui um bobo. Te perdi por tão pouco. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi. Horários, horários, horário bom. Aonde tu estás? Preciso te ouvir. Estou com receio que me falem que tens outro. Sabes que eu não vou aguentar se souber que mais alguém se colou a ti. Tu sabes que eu te amo e não tens espaço para mais ninguém. Eu não agi certo, não agi, mas preciso de ti. Preciso ouvir, ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. Que não é desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui um bobo. Que te perdi por tão pouco. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi. Horários, horários, horários bons. Preciso te ouvir. Pra onde tu fores? Galele, galele, galele, boa. Vídeo fêmea, assim caô de avós. Farão com a comporio de avós. Sorarina, matamna, matam de mãos. Olha bem no meu olho e diz que já não me queres mais. Que tu não tens saudades. Ouças de novo, que me abraças de novo, só mais uma vez. É tão chato ouvir de como fui um bobo, que te perdi por tão bobo. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi. Horários, horários, horário e boa. Aonde tu estás? Preciso te ouvir. Pra onde tu fores? Galele, galele, galele, boa. Eu estou tão mal, não vou aguentar não. Volta só para mim. Quero tanto teu perdão. Volta só para mim. Oh, oh, oh. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, horário e bom. Aonde tu estás? Preciso te ouvir. Pra onde tu fores? Galele, galele, galele, bom. Minaê. Grand thème. Kalem, version acoustique. Ça nous emmène loin, ça. Hein. Ça nous fait voyager. C'est vrai. On continue en musique. On retourne à la musique bien portugaise. Ah, on écoute alors. Há muitas estrelas no céu, mas só uma ao pé da lua. Há muitas caras bonitas, mas nenhuma como a tua. Há muitas caras bonitas, mas nenhuma como a tua. Cara linda, cara linda, não saias de noite à lua, que as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua, cara linda, cara linda, não saias de noite à lua, que as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua. É se quero estar contigo, ou contigo quero estar. É se quero estar contigo, ou contigo quero estar. Cara linda, cara linda, não saias de noite à lua, que as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua, cara linda, cara linda, saias de noite à lua, e as estrelas nunca virão. Cara linda como a tua. Tua. Ai, a cara linda. E continuamos com Chave de Ouro, Naufrágio de Amor. Naufraguei no teu peito, sem saber nadar, e de coração desfeito, comecei logo a amar. Penso que é pouco para quem meu amor tem um olhar assim tão louco. É na areia e é no mar. Quero estar a teu lado, não fregar o teu olhar. E agora estou apaixonada. É na areia e é no mar. Quero estar a teu lado. É na areia e é no mar. Quero estar a teu lado, não fregar o teu olhar. E agora já mergulhei nesse teu corpo encantado, onde há pouco naufraguei sem nunca ter nadado. Agora que mergulhei sem saber nadar, por ti me apaixonei, contigo quero casar. É na areia e é no mar. Quero estar a teu lado, não fregar o teu apaixonada. É na areia, é no mar. Quero estar a teu lado. É na areia e é no mar. Quero estar a teu lado, na fregada do teu olhar. E agora eu sou apaixonada. É na areia, é no mar. Quero estar a teu lado. É na areia e é no mar. Quero estar a teu lado, na fregada do teu olhar. E agora eu sou apaixonada. Gente como a gente, Jorge Ferreira, c'est vieux ça aussi, hein? Ouais. Ça a quelques années. Anna Moura, ça a été demandé do Sr. Alfredo Borges, que nos ligou um bocadinho para ouvir uma música de Anna Moura, uma qualquer, porque ele gosta muito da voz de Anna Moura, por isso vamos. Nós escolhemos o dia de folga, como o domingo é dia de folga, ah, vamos dia lá. De folga, então há outro dia de folga que vai ser quarta-feira. Anna Moura, para o Sr. Alfredo Borges. Manhã. Na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua sobe aqui. O galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar, fez as pazes, só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalho. A namora. É dia de folga. E agora vamos a uma música. Celle que j'ai choisie, c'est ça? Exactement. Ah, ok, d'accord. Alors, c'est pas du tout portugais, pas du tout. C'est une chanson italienne. Mais la musique, elle est universelle, hein? Oui, elle est universelle. C'est une très belle chanson. C'est la dernière chanson. C'est le titre de cette chanson. Et c'est un artiste italien qui s'appelle Marco Mengoni. Je crois que c'est lui qui a représenté l'Italie au dernier Eurovision ou à l'avant-dernier, je crois que c'est ça. Marco Mengoni, la dernière chanson. On est des étoiles qui brillent dans l'univers. On se regarde de loin, toujours un peu fier. Je ne connais pas ton désert, le mien il est là dans mon cœur. À chaque fois que je te perds, à chaque fois que je te sers. Le temps passe et j'oublie qui je suis. À deux rues de chez toi, je ne sais plus quand finit la nuit. Elle est tombée si bas. Faudrait que je t'écrive, que j'ai enfin le courage. Mais je perds tout ce qui arrive et de tourner la page. Siamo libri sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembra una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori locale. E meno male se la dernière chanson. Mengoni. Et c'est bien lui qui a présenté l'Eurovision. Ouais, c'est ça. Voilà. On continue en musique. Nino on va écouter Nini Nuvage. Ça a été demandé de ses parents pour donc de ses parents Fernando et la Salette pour leur fils Thiago qui a fêté son anniversaire lundi dernier, lundi 23. Donc c'est un très bon anniversaire et ils lui disent d'être le, ils lui souhaitent plein de bonheur, d'être très très heureux. Nini Nuvage, gauche tout de suite. Logo pelo acordar, saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã,

02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour faire toutes vos dédicaces. On continue la musique. Avec Cheyenne. Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. Tony Carreira, avec qui? Je ne sais pas. Kalem. Ah, avec Kalem. Tony Carreira. Ouais, et ils ont sorti une chanson il y a quelques années, hein, ça fait 4-5 ans. D'accord. Ok. Ouais. Sabes que mexes comigo, de um jeito que me Carreira e Kalema. On continue en chanson. Ça a été demandé de ses parents pour Emma qui fête ses 15 ans. Un très joyeux anniversaire, je sais, et elle nous a demandé une chanson de Capanègre. Et on écoute. Aquilo que eu passei, só tu consegues sentir o que eu sinto. Ça fait au moins 4-5 ans qu'elle est sortie cette chanson. Ouais, ça fait un moment déjà, oui. Ça fait au moins 5 ans. Je sais pas, ça fait un moment. Ouais. on continue, je sais pas ce qu'on va écouter là. Velstempo de Fernando Farinha. Foi pedido sócio número 1, Sr. Beija, que manda essa música aos 33 fundadores da rádio. Por isso, um bom domingo a eles todos, ao Sr. Beija. E vamos então ouvir Velhos Tempos de Fernando Farinha. Brinquedo preferido de assentei praça no fado e com as praças antigas aprendi a ser soldado. Passei a pronto, fiz do fado a minha luta e agora tenho saudades de quando eu era recruta. Naquele grupo valente que deu brado nas fileiras, e ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da bica. Eu responder à chamada. Bica, e eu responder à chamada. On continue toujours en musique, il est pratiquement midi. Oui, il est bien midi, hein, si vous n'avez pas changé votre heure. 11h55. 11h55, exactement. 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour faire toutes vos dédicaces. On écoute Georges Frey, Campus Rebelle. Te quiero, querida. Oh, te amo, María. Vamos a ser feliz para toda la vida. Oh, te amo, María. Te quiero, querida. Oh, te amo, María. Vamos a ser feliz para toda la vida. Ela não gosta de mim, mas eu

et gâteaux. Le samedi 18 novembre à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Venez nombreux et souhaitez un bon anniversaire à notre belle radio. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Pour Fabio à l'occasion de ses 6 ans et on écoute Ritza, dis-moi tout. Dis-moi si maman c'est pas, j'ai besoin de te voir c'est vite. Je sais que t'as le cœur vide, fais-moi quand même une petite place. Dis-moi si maman c'est pas, dis-moi ce que tes yeux me disent pas. Calme-toi, va pas vite. 4 ans un peu pour plus. Je tourne la ville avec Bambina. On l'aura la Dolce Vita. Je tourne la ville avec Bambina. Je sens des choses mais je te le dis pas. On a toute la noche et dit comme un pédiamas. J'aime quand tu fais la belle. Moi je finis à l'enterrement. Je te lâcherai pas les yeux. Un peu comme Mona Lisa. J'aime trop quand tu m'ignores. Quand tu danses la bachata. Dis-moi tout mamacita. Ton petit sourire, je le connais. Quand t'es jalouse, t'es trop belle. T'es là, tu m'analyses. T'as eu tout ce que tu voulais. Je tourne la ville avec Bambina. On l'aura la Dolce Vita. Je tourne la ville avec Bambina. Je sens des choses, mais je te le dis pas. On a toute la noche. C'est nous, je t'emmène faire un tour. Tu veux aller où? Faire des trucs de fou. Toi et moi, c'est nous. On a toute la noche, dis comment t'es diamant. J'aime quand tu fais la belle, moi je finis à l'enterrement. Je te lâcherai pas les yeux, un peu comme Mona Lisa. J'aime trop quand tu m'ignores, quand tu danses la bachata. Dis-moi tout, mamacita. Dis-moi tout, Ritza. Il est midi et quart, encore un petit quart d'heure. 02 38 43 48 00 pour faire toutes vos dédicaces. On écoute David Carrel. David Carrel. Prenda. Mas se vies para ficar somos dois, a crer que isso acontece. Quero acordar e deitar-me ao teu lado até que amanheça. Oh, yeah, yeah, yeah. Então vai, fique e relaxa um pouco. Quero ver mais que o teu corpo. Sei que errei nesta vida, mas quem diria que eu sou refém. Coração quase arrebenta. Tua boca tem sabor a menta. Oh. E só com um beijo dela, dela. O coração congela, congela. E eu só penso nela, nela, nela. Oh, bela. É. Só com um beijo dela, dela. O coração congela, congela. E eu só penso nela, nela, nela. Oh, bela. É. Eu só penso em te encontrar. Sem ti já não posso ficar. Vem me abraça e me beija daquele jeito. Nem olhar o que é o lugar. Só tu pra me fazer mudar. Nunca planeia viver uma boba a vida inteira. Nós temos algo especial. Sei que é fora do normal. Quero viver pra sempre. A ver te dançar pra mim. Quero ver te dançar pra mim. Que és minha pele arrepia cada vez que eu olho pra ti. Sinto saudades do teu perfume. Quero pular no teu body. Só de pensa que és minha pela arrepia cada vez que eu olho pra ti. E só com um beijo dela, ela, coração congela, gela. E eu só penso nela, nela, nela, oh, ela. É, só com um beijo dela, ela, o coração congela, gela. E eu só penso nela, nela, nela. David Carreira, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Continuamos com o grande Mike da Gaita. Ele vai estar connosco então o sábado 18 de novembro na Sala Festas de Montichon, numa grande noite organizada pela Rádio Arco-Íris. Então Mike da Gaita, também haverá a Rusgas e também o Bailarico com Johnny Ivarzia. Marque já essa data, 18 de novembro. Contamos consigo. Você sabe que você é bom. Na minha terra encontrei uma velhinha. Ela tinha um bigode de vermelha e cortadinha. Então se resolveu que a gilete lhe emprestar. Para ela ir para casa para um bigode escutar. A concertina a tocar, o povo todo a dançar. Você sabe que você é bom. Mais que da gaita a cantar, o som está sempre a bombar. Você sabe que você é bom. Bombar, então, 18 de novembro na Sala de Festas de Montichon com Mike da Gaita. Mike da Gaita cantar, o som está sempre a bombar, se sabe ser bom. Por fora de outra Gaia, montada em mim, o banjo que era só meu. Doeu, ardeu, entristeceu, todo o meu peito logo enegreceu. Falta de ti e de nós, a chama não se apagou. Nem falei, olhaste e continuei. Senti que sentes também, para bem de nós dois. Por fora te odeio, ai ai, por dentro te amo, ai ai, tirando-te a roupa, louco em ti. Por fora te odeio, ai ai, por dentro te amo, ai ai, tirando-te a roupa, louco em ti. Olhei, não perdoei, quando te vi mudar contra alguém. Bateu saudade em mim, do beijo que era só meu. Doeu, ardeu, entristeceu, todo o meu peito logo enegreceu. Falta de ti e de nós, a chama não se apagou. Nem falei, olhaste e continuei. Senti que sentes também, para bem de nós. Ça. Nanamos. Ah, d'accord. On continue juste pour vous dire que le 18 novembre, n'oubliez pas. Hein, ça tombe bien, parce que c'est une chanson de Mike Daggett. Ah bah voilà, tu vois, ça va être Mike Daggett. Le 18 novembre, n'oubliez pas, c'est le bal avec avec Mike Daggett et puis une soirée rouge avec justement une organisation de Radio Arc-en-Ciel, salle Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Le bal sera animé par Johnny Iversia. Donc l'entrée est de 10 euros, 8 euros pour tous les adhérents qui sont à jour de leur cotisation. Voilà, venez danser, vous amuser, faire de la rouge, faire de la rouge, non, mais danser en mode rouge, c'est des danses folkloriques, folkloriques sur la base de musique folklorique et on danse tous ensemble. On danse et on chante, je crois. On chante, on danse, on joue, oui, oui. Bah alors surtout on danse, l'idée c'est que toute la salle danse en même temps, il n'y a pas de jugement, etc. On danse avec plaisir et avec bonne humeur. L'idée, c'est de partager tous ensemble la piste de danse et de danser ensemble, tout simplement. Puis les gens orléanais, ils aiment ça. Hein, j'espère qu'ils aiment ça, j'espère bien. Donc, c'est le 18 novembre, salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc. L'entrée, une fois de plus, on a, grâce à nos sponsors. Hein, 10 euros seulement, avec donc pour cette soirée rouge. Bien entendu, il y aura une animation puisque Johnny Valzia seront là pour animer cette soirée. Fois, hein. Pour la première fois. Et Mike Daggett qui sera là également pour animer et vous faire danser la continuité d'Al Rouge. On pourra continuer à danser avec Mike Daggett. Voilà, le 18 novembre. Alors, pouvez emmener vos instruments, hein. Vous pouvez emmener, oui, vos vos accordéons, vos castagnettes. J'étais en train de chercher le nom en français. vos castagnettes. J'allais dire châtaignes, mais non, ça n'a rien à voir. Castagne. C'est l'époque, mais voilà. Mais vos castagnettes, venez avec, pourquoi pas, un peu un accessoire folklorique, un foulard, un chapeau, une chemise, une coulette. Donc des castagnettes, votre accordéon, enfin vos sabots. La petite roue là que tu joues, comment ça s'appelle? Au rec-rec, c'est ça. Moi je suis pas fort. Qui fait rec-rec-rec-rec, c'est ça? Ouais, ou ferrine, ton mec. Ou ferrine, voilà. Au cavaking, pourquoi pas. Venez avec tout ce que vous voulez, mais venez nombreux, vous amusez le 18 novembre, sa montition à Saint-Jean-le-Blanc. On a déjà la programmation des autres soirées de Radio Arc-en-Ciel qui auront lieu en 2024, en février et en avril. Le 3 février prochain, salle Montition, c'est une soirée avec Uzé Amaro et ses musiciens. Tous venus du Portugal, donc le 3 février, soirée avec Zé Amaro et ses musiciens, et le 13 avril, une soirée avec Georges Freyde et également ses musiciens. Donc 13 avril, Georges Freyde, 3 février, Zé Amaro, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, mais avant ça, c'est Magda Gaïta le 18 novembre. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit, ouais. J'ai déjà beaucoup parlé. On écoute Magda Gaïta, une des dernières. Une des dernières. Ai, amor, amor, com todos estes vai-vais. Ai, amor. Georges Frayle, c'est la dernière chanson de cette matinée. Merci d'avoir appelé pour toutes ces dédicaces. J'espère que vous avez passé un agréable moment. C'est encore les vacances scolaires, hein, et encore des gens en vacances. C'est la deuxième semaine, encore une semaine, et voilà. Et profitez bien parce que il fait. C'est dommage parce qu'il fait pas beau. Parce que ouais, il pleut, mais il pleut pareil au Portugal. Je crois que c'est pire qu'ici, hein, même. En plus, on va y aller. Je crois que quand il pleut là-bas, il pleut vraiment, alors que nous, ça, c'est des petites gouttes. Mais là-bas, il pleut vraiment beaucoup. Il y a eu beaucoup d'inondations ces derniers jours. Les arbres de tomber sur les routes. Et, il y a eu pas mal de dégâts. Donc, effectivement, il faut prendre son mal en patience. Et puis, on a eu beau temps jusqu'à maintenant. Hein, il y a un temps pour tout. Et c'est moi qui dis ça, moi qui n'aime pas la pluie, qui n'aime pas l'hiver, qui n'aime pas le froid, qui n'aime pas l'horaire d'hiver. Voilà. Écoutez, bonne semaine à tous. Restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel avec Nicolas, qui est déjà là. Il est déjà au taquet, il est prêt. Et on vous dit à dimanche prochain. Voilà. À dimanche. Os mares deles sem fim. Morena linda, até pareces cigana, castiço olhar de trigana, flamengo de perdição. És uma história de amor, beleza que eu mais persigo. Vou levar-te comigo, no Deus do meu coração. Ai amor, amor, faz cantar a tristeza. Ai amor, amor, vai, vai. Amor, menina, mulher, magia do meu sonhar.